Eu sou o tipo de cara que liga muito dia, procura. Mas o jeito que ela me envolveu foi diferente, saca? É loucura, é uma loucura. Depois dessa noite. Alô? Alô? Alô? E aí, tudo bem? Tudo. Dormiu bem? Cheguei em casa que horas? Ué, como assim? Quem é? Ah, como assim? Eu só quero saber. Lembra da minha voz? Que eu me lembre, eu saí com minhas amigas. Ai, cara, a gente tá na... Um beijo na boca, pediu meu cigarro e roubou minha atenção. O mundo balança quando ela rebola, me olha de lado na má intenção. E mesmo sem saber, entra na minha mente. Vem bagunçando tudo, me deixa inconsequente. Eu acabo metendo os pés pelas mãos, esquecendo a razão, a emoção me domina. Ela joga o cabelo e eu bebo. De fogo eu já bato pra cima. Bebida altera meu sentido, só não mais que o perfume dessa menina. A nossa energia combina, possível entrar nesse clima. Pode dizer que não lembra agora da gente se pegando na escada. Você tava na minha o tempo inteiro, viragem se beijando no banheiro. Não quer dizer que vai negar agora. Foi você que me puxou pra fora. Foi quase que um relacionamento que a gente fez no estacionamento. Então fica assim, a gente se encontra, pode ser em algum rolê, algum bar de narguilé, yeah. Então fica assim, mais um lance casual, qualquer dia tem replay. Nosso mundo é tão pequeno afinal. Então fica assim, a gente se encontra, pode ser em algum rolê, algum bar de narguilé, yeah. Então fica assim, mais um lance casual, qualquer dia tem replay. Nosso mundo é tão pequeno afinal. Foi um gole no copo e um beijo na boca. Pediu meu cigarro e roubou minha atenção. O mundo balança quando ela rebola, me olha de lado na má intenção. E mesmo sem saber, entra na minha mente. Vem bagunçando tudo, me deixa inconsequente. Eu acabo metendo os pés pelas mãos, esquecendo a razão, a emoção me domina. Ela joga o cabelo e eu bebo. De fogo eu já bato pra cima. Bebida altera meu sentido, só não mais que o perfume dessa menina. A nossa energia combina, possível não entrar nesse clima. Pode dizer que não lembra agora da gente se pegando na escada. Você tava na minha o tempo inteiro, viragem se beijando no banheiro. Não quer dizer que vai negar agora. Foi você que me puxou pra fora. Foi quase que um relacionamento que a gente fez no estacionamento. Então fica assim, a gente se encontra, pode ser em algum rolê, algum bar de narguilé, yeah. Então fica assim, mais um lance casual, qualquer dia tem replay. Nosso mundo é tão pequeno afinal. Então fica assim, a gente se encontra, pode ser em algum rolê, algum bar de narguilé, yeah. Então fica assim, mais um lance casual, qualquer dia tem replay. Nosso mundo é tão pequeno.